completa do centro do mundo. Observando a presença do 1.400 de uma vez em que o nosso encerra seus trabalhos da cidade.